Salvador é o azul, alto e grande céu. Yankee Delta, prossiga. Bom dia, senhora. Yankee Delta está no pátio 3. Parecida autorização de giro dos motores para teste de marcha lenta para aeroclientes. Alfa Yankee Delta, entendi que solicita acionamento do motor. Positivo, acionamento dos motores em marcha lenta, aproximadamente 5 minutos, o infraero já está ciente. A gente só vai manter a posição no pátio 3, só confirma. Posição 5 do pátio 3. Gente, está autorizado o reporte no término, Alfa Yankee Delta.